É o medley. Medley 2020 naquele pique. Baixa na boneca, EJ Zoreba, MC Guitar na voz, valeu! Tchau! Vivendo do sonho, mas pros pique é pesadelo. Elas param e posam no naipe dos maloqueiros. Tô de esportivo, perfumado com dinheiro. Quem eu vou comer? Eu vou escolher a dedo. Acelera os foguetão, um Zé Povinho fica azedo. Tipo comemoração, um brinde pros maloqueiros. Fogo no bailão, Lacoste e Oakley no peito. Em prol da evolução, nosso bonde é desse jeito. Povo preto na melhora, até burguesinha chora. E os moleque deita e rola, é a cota. Já pensou eu na favela, tirando de girar aquela nave linda e assombrosa. E já pensou eu na favela, tirando de girar aquela nave linda e assombrosa. E já pensou eu na favela. E orelha, essa daqui escrevi logo daquele gin de laranja. Pai já vai lançar, né? Sorria, você não está sendo filmado. O dia vira noite, nós estamos virados. Manda pra ela só gin tropical. O clima tá quente, fora do normal. Trombei minha ex por aí no marral. Ficou me olhando, mas não sou jornal. Olha o neguinho, que cara de pau. De 1.200 chamando no grau. E 2020 eu não vou dar moral pra quem vem sorrindo e querendo meu mal. Que tal, que tal? Um ginzinho de laranja pra ficar legal. Que tal, que tal? Tô no ano novo, já já carnaval. Que tal, que tal? Um ginzinho de laranja pra ficar legal. Que tal, que tal? Tô no ano novo, já já carnaval. Sorria, você não está sendo filmado. Oh, oh, oh, o dia vira noite, nós segue virado. Segue, né? Manda pra ela só gin tropical. O clima tá quente, fora do normal. Trombei minha ex por aí no marral. Fico me olhando, mas não sou jornal. Olha o neguinho, que cara de pau. De 1.200 chamando no grau. E 2020 eu não vou dar moral pra quem vem sorrindo e querendo meu mal. Que tal, que tal? Um ginzinho de laranja pra ficar legal. Que tal, que tal? Tô no ano novo, já já carnaval. Que tal, que tal? Um ginzinho de laranja pra ficar legal. Que tal, que tal? Tô no ano novo, falando em gin. Que eu vou parar de tomar gin. Acho que não, vou dormir sempre cedinho. Acho que não, olha, eu nasci assim. Acho que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito bom. Que eu vou parar de tomar gin, não. Acho que não, vou dormir sempre cedinho. Acho que não, olha, eu nasci assim. Acho que não, carnaval e ano novo. E 24K na cara, tá mal lua, né? Tá ligado, eu vou mandando nessa rima assim que é. Mais um ano, 2019. É nós que tá no pódio, é nós que tá no poste. Acelera a Porsche, é assim que é nós que tá. O senhor é meu pastor e a rima não faltará. Mais uma vez, tá ligado, valeu de orelha. É o medley 2020, tá? Vai segurando, é a marcha na boneca. E é o trechinho.